I want to welcome you in Lisbon. And I want to tell you also that we feel very honored to have you here in this such significant and such important moment to have you here. And let me go back to Portuguese, because as you understand, for Portuguese Prime Minister, it's all that in my own country, all I can say in a foreign language here in Lisbon. I'm sorry, but I want to ask you to put your translation devices to allow me to go to use Portuguese language in my speech. Eduardo Vítor Rodrigues, consegue ouvir-me? Isto parece-me não estar fácil, não conseguimos ainda estabelecer o contacto telefónico com o nosso, e em direto com o nosso convidado que está na SIC Porto. Vamos tentar um pouco mais à frente e agora sim tentar ouvir a opinião dos nossos telespectadores, conversar com alguém que nos vê de Lisboa. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu devo dizer-lhe o seguinte, não tinha havido sequer eleições. É absolutamente comum e vulgar que eu tinha tido um tratamento de favor no dia 12 de setembro de 1995, ao nível das minhas equivalências e ao nível das cadeiras, todas no mesmo dia. Vários professores fazem isso em agosto. Eu não me sinto nada fragilizado. Bem, pelo contrário, eu confio no bom senso. Quem teme as tempestades, acaba a rastejar. Bom, parece que este é um programa em direto, onde as opiniões dos telespectadores são válidas, não é o caso deste telespectador. Vamos seguir sem frente, ouvir opiniões um pouco mais construtivas. Manuel Dias está a ver-nos da Cova da Piedade, é construtor civil. Um metro e 70 de talento puro. O melhor jogo da sua carreira? Embora inicialmente fosse um pouco cético, a verdade é que esta experiência tem sido muito positiva. O melhor treinador que conheceu? Ninguém. O adversário mais difícil? Ninguém. Qual é o melhor amigo que tem aqui no Benfica? Ninguém. Onde é que é o seu lugar no futebol mundial? Uma esquerda menos defensiva e mais ofensiva, mais para a reforma. Acha-se um jogador de topo? Todos são insubstituíveis. Ou acha que nesta fase já não está entre os melhores? A verdade é que antes estávamos parados. Agora estamos a avançar. Sente que tem aqui a ocasião de relançar, de renascer na sua carreira no Benfica? É a grande oportunidade que tem para ainda apanhar aquele comboio da primeira categoria dos grandes jogadores internacionais? Oh, isso é um grande elogio para mim. Mas é também imerecido. E tem-se falado muito da sua posição em campo. Se deve ser número 10, jogar como segundo avançado, jogar nas alas, nas bandas. Onde é que de facto se sente melhor? Onde é que acha que é mais útil ao Benfica? Acho que esse papel foi insubstituível. E todos sabemos como as partes finais são sempre as mais difíceis, onde aparecem sempre assuntos delicados. Não estamos a ser nem ambiciosos, nem otimistas em excesso, nem temos um otimismo estouvado que nos leve a acelerar o calendário. Isto não pode continuar.